só que é brincadeira. Nem todos os dias são como a sexta-feira. Se mate por algo que goste, egoísta. A terra em chamas pra muitos é conquista. Amor no ódio, povo no ódio. Quantos mais só se importam com o seu nariz? Melancólicos a cada episódio. O mundo é justo, então quem é o juiz? Os maestros da destruição brindam champanhe em cima da pobreza. Menino das canelas cinza e sem ver a brisa. Pensão na mãe, de barriga vazia e sem fé no chão que pisa. Considerado joio, mas quem eu trigo? E qual a opção que eles me deram, hein? Onde o CEP diz qual o seu destino? E poucos mudam, muitos morrem.